André Cedês, o moral de Bicoar. Graça, vai, papai, mas o preço mudou aí. Mas isso é mil do presente. Ainda ontem eu senti seu cheiro, que ficou no travesseiro, me arrepio o corpo inteiro, amor. Ainda ontem eu lembrei seu beijo, e por falar em beijo, você me beija, amor. Mas só daqui não sai da minha memória, a parte da nossa história. Não acredito que tudo se acabou, sozinho no meu quarto, mas sem você do lado. Alguém me ajuda, por favor. E volta, meu amor. Volta, meu amor. Volta, meu amor. E volta, meu amor. Raza, tchau. Oh, papai. Ainda ontem eu senti seu cheiro, que ficou no travesseiro, me arrepio o corpo inteiro, amor. Ainda ontem eu lembrei seu beijo, e por falar em beijo, você me beija, amor. E foda que não sai da minha memória, a parte da nossa história. Não acredito que tudo se acabou, sozinho no meu quarto, sem você do lado. Alguém me ajuda, por favor. Volta, meu.